passado aqui se reflete num futuro. É crime, morte, disparo, sangue, vela, cinza de luta. Eu vejo a mãe desesperada com a morte do filho que partiu. Trocou tiro com a Rony, levou tiro de fuzil. A cara metralhada fez pose pra fotografia. O sangue na parede é mais uma cena macabra e fria. Instinto humano, autodefesa, sem saber que aqui na quebrada é consequência de poder. E num acerto de contos, coxinha pede a cota. Sem dinheiro, sem vida, é fuzilado pelas costas. Na febre, na neurose, até na falta de comida. É mais um pai de família que no crime trilha a vida. E meu pivete pede, mas eu sei ter o que fazer. Eu só sei que vai crescer, preparado pra morrer. Quem sabe uma fita boa me livre da cruz, dos espinhos. Me tire de vez do crime, me dê um novo caminho. Não queria que na quadrada encontrasse conforto e tranquilidade. Queria que minha arma fosse um livro da faculdade. Eu vejo ao meu redor o luto negro da morte. E no dinheiro do tráfico, status pra posse. Na biqueira sendo mais um patrão respeitado, pagando de mãos ele na madrugada. Vários raios na quebrada, é pura guerra. Cinzas do luto predomina. Tô narrando a realidade de uma vida sofrida. Eu vejo morte aqui, mais uma vela, mais um defunto. Passado reflete o futuro no meio da guerra. Cinzas do luto. Eu vejo morte aqui, mais uma vela, mais um defunto. Passado reflete o futuro no meio da guerra. Cinzas do luto. Uma bala perdida, um moleque perde infância. Não vai mais empinar pipa, joga bola. Ser criança, os parceiros liga a cena pra correria. Pus adianto, é só catar o gerente, fazer limpar o dinheiro do banco. Pique psicopata, pois o sistema me fez assim. Injetou o veneno e acendeu o estopim. Não quis pagar veneno pedindo feijão. Todo dia fui buscar de pistola, dignidade, moradia. Jogado na lama, vive os pobres assalariados. Dando ripa de orelha seca, sonhando com um carro. Uma vida inteira de trampo que sobrou pro tio, que hoje é aposentado e pede esmola no frio. Hoje os pivete não quer vencer pedindo esmola. Mas na vida do crime tem uma curta trajetória. Através das cinzas eu trilho meu caminho. Dando tiro, levando tiro, amigo ou inimigo. Ainda vejo a ignorância, a maldade tomando conta. A madame de olhos vendados, mergulhada na ganância. Eu vejo a morte aqui, mais uma vela, mais um defunto. Passado reflete futuro, em meio da guerra, cinza do luto. Das cinzas do luto, a fênix renasceu. Guerreiro no mundo,